mercado. Te falo se você tem dinheiro bem, se não tá lascado. Ele comanda tudo a seu redor, coisas materiais, mulher não é só. Se você tem no rolê, anda cheio dos camaradas, se não tem, esquece cara. Difícil é saber quem é verdadeiro e quem está só atrás do dinheiro. De falsidade o mundo tá cheio, amigos de verdade quase não tenho. Tá sem valor, caráter e dignidade. Se friend é sua conta, é o quanto você vale. O romantismo é uma fraqueza no mundo atual. Minha parte quer em dólar pra gastar em real. O dinheiro com prazer e o sistema integral, municipal, estadual e federal. Dinheiro não compra tudo na vida, mas pra sobreviver se necessita. Dinheiro não compra tudo na vida, mas traz conforto e mordomia. Dinheiro não compra tudo na vida, mas abre as portas e te ilumina. Dinheiro não compra tudo na vida, é, mas facilita a rotina. O dinheiro, a vida parece ter mais sabor. Imagina experimentar coisas que nunca experimentou, tipo um cartão de crédito sem limite. Estilo rapperzinho ostentando no creepy, na luxúria, no puro requinte. Com alto astral gozando a vida no apetite. De rolê pelas ruas, pulando no long ride de SPARJ. Viajar de primeira classe, se hospedar no Copacabana Palace. As coelhinhas da Playboy pagando um pau e eu de charme, estourando um champanhe pra comemorar. O que é bom e melhor desfrutar. Vivendo a vida como se fosse um sonho, sem acordar do pesadelo no fundo do poço. O dinheiro quebra regras e cumpre o planejamento. Sem dinheiro a vida é incerta e ando contra o vento. Dinheiro não compra tudo na vida, mas pra sobreviver se necessita. Dinheiro não compra tudo na vida, mas traz conforto e mordomia. Dinheiro não compra tudo na vida, mas abre as portas e te ilumina. Dinheiro não compra tudo na vida, é, mas facilita a rotina. E assim caminha a humanidade. No Brasil capitalismo é selvagem. Pique óleo de peroba na cara de pau. As leis não foram feitas pra quem tem capital. Mesmo que provem a culpa, nunca se dão mal e sempre saem impune do tribunal. É uma piada a frase igualdade social. Quem inventou o dinheiro não dividiu por igual. Enfim, Deus fez o mundo e o homem estragou tudo com sua fissura por dinheiro. Se esqueceu completamente dos sentimentos, se apegou demais a coisas materiais. O homem se esqueceu do valor da paz, mas só duas coisas no mundo que não compra o dinheiro: a vida de um ser humano e um amor verdadeiro. Dinheiro não compra tudo na vida, mas pra sobreviver se necessita. Dinheiro não compra tudo na vida, mas traz conforto e mordomia. Dinheiro não compra tudo na vida, mas abre as portas e te ilumina. Dinheiro não compra tudo na vida, é, mas facilita a rotina. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Todo mundo quer dinheiro. Vagabundo, os malucos, os maloqueiros e os guerreiros. Todo mundo quer dinheiro. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Todo mundo quer dinheiro. Vagabundo, os malucos, os maloqueiros e os guerreiros. Todo mundo quer dinheiro. O mundo gira feito um turbilhão, a engrenagem da competição, jogando em vão uma enxurrada de informação. Porém, a moda passa rápido, e antes de entendermos, não adianta ser informado sem termos conhecimento do que realmente está acontecendo. Cotidiano que vivemos, de pensar, não temos tempo, protestar, muito menos, do nosso valor, esquecemos, somos escravos do dinheiro, e a ele nos rendemos. E assim nos vendemos.